frango, trago. Mulher, melhor que isso, só dois dias, compadre.

sede que não passa nunca. Tanta coisa ficou por dizer. Esse medo danado de ser indiferente, vou deixar. Quem sabe até a vida pague essa promessa.